Na história humana há casos maravilhosos de como a humanidade foi inspirada por sonhos e por visões. Acho que temos de nos perguntar, qual a fonte dessa inspiração? De onde vêm esses sonhos e visões? Será possível que estejamos recebendo comunicações de seres de outros mundos? Será que extraterrestres usam sonhos para passar ideias e informações à raça humana? Teóricos dos antigos astronautas dizem que sim e dizem que prova da manipulação pelos sonhos é uma possibilidade real que pode ser achada no cérebro humano. Pra mim não importa mais se alguém acredita nas coisas que fala. Apenas me sinto obrigado a transcrever esses relatos. Constantemente sou procurado e usado como ponte pelas mentes superiores que me revelam que se esconde. Que é guardado, me protegendo do ser humano que sempre faz os errados e não entende o verdadeiro plano. Tecnologia que traz a tolo que duvidávamos há tempos atrás. Começa a se montar o quebra-cabeça que vai nos explicar. São várias peças que exigem a paciência, a preparação pra receber o que pra você não tem coerência. Destruir o que colocaram na sua cabeça é trabalhoso e te fazer acreditar que você faz parte de um todo. Enorme gama que só espera pra ser revelado aos distantes humanoides que acreditam que vieram do barro. História bizarra contada pra que você não corra atrás da verdadeira gênese humana que agora vai se revelar. Os sonhos são reais, eu acredito nisso, inserido na mente do homem que acredita no infinito. Descobertas guiadas pela intuição, a mente está conectada, recebendo informação. Sonhos que a cada dia se tornam mais reais, uma mistura de lugares estranhos e sensações surreais. Iria ficar lá pra sempre nesse mundo complexo, esquecer que tudo acaba assim tão cedo nesse plano 7. Quero revelar mistérios e daqui com a convicção de que peguei o fio da meada pra entender a nossa criação. Pelo menos já sei que não é como meus pais me falavam. Já sei que fui visitado por homens de outras galáxias. Como a corrida espacial, minha saga nunca termina. Preciso entender qual é a razão da escuridão que habita lá em cima. Registrados de uma forma primitiva nos dá noção do que aconteceu há muito tempo e até hoje não tem explicação. Responsável por implantar a dúvida na sua cabeça pra que me pergunte qual é o motivo dessa nuvem de incerteza. Está longe de ter uma lógica plausível. Não aceite as teorias simples, não esteja convicto. Seu cérebro não cria realidades paralelas por acaso. Isso tudo tem um porquê, e se o porquê não foi revelado. Yeah, Shaolin Drunk on the beat. Antraz, 2017, a retomada. Yo, o recomeço. Start away to heaven, motherfucker. Yeah. Eu acredito nisso, inserido na mente do homem que acredita no infinito. Descobertas guiadas pela intuição, a mente está conectada, recebendo informação. Os sonhos são reais, eu acredito nisso, inserido na mente do homem que acredita no infinito. Descobertas guiadas pela intuição, a mente está conectada, recebendo informação. Fica lá pra sempre, fica lá pra sempre, fica lá pra sempre, queria ficar lá pra sempre.